Gente ouvinte, participe desta pedida por carta, colocando no envelope da mesma, Rádio USP FM, Caixa Postal 440, São Carlos, São Paulo. A carta chega e seu pedido será atendido. Eles são nossos gentis ouvintes, estão em nossa sintonia, e nesta domingo, os senhores Wilson Rossi e Carlos Martini, que são amigos do Juninho também, e nossos amigos, querem ouvir com Oswald Barro, aqui, executando em seu violino com seu conjunto, arranjo Oswald Barro, do canhoto Abismo de Rosas. Orlando Silva também desfila, e desta feita canta, em roupagem do Radamés Vinatoli, a gravação mais linda desta peça, que é do Pixinguinha, que tem como título Rosa. Tudo isso para eles, Carlos Martini e Wilson Rossi, que já pertenceram às rádios Realidade Jovem Pan de nossa cidade e que estão em nossa unia, o seu Carlos Martini e o Wilson Rossi, que ainda quero ouvir, com acordeonista e maestro que pertenceu à Rede Globo, o saudoso Orlando Silveira, que nasceu na vizinha localidade de Rincão, do Sequinha de Abreu, que nasceu em Santa Rita do Passa Quatro. Esta valsa talentosa e maravilhosa diz em Lindóia. Thank you.